Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Oito dias depois, estamos de volta para mais uma sessão de audio-hipnose, primeira parte, apresentada e realizada por Ricardo Mariano. Na segunda metade, vão contar com o Ricardo Carvalho. Esta história já é conhecida para os seguidores deste programa. No ano passado, o produtor, compositor e virtuoso pianista alemão Nils Frahm partiu um pulgar. Ainda assim, não deixou de fazer música e editou o belíssimo Screws, um disco tocado e composto para 9 dedos, os dedos funcionais do músico. As reações foram fantásticas, começaram a chover imensas versões e remisturas dos temas de Screws. A Erase Tapes, editora berlinense, e Nils Frahm resolveram criar um site e aí reunir todas as reinvenções que vão chegando dos temas de Screws. Para esta primeira metade do Em Transe, uma versão para cada um dos temas desse belíssimo registro do ano passado para Nils Frahm. Começamos com o músico Larry Johnson, dos Estados Unidos da América. Chama-se Lage nas coisas da música. Arrancamos com You, destaque forte nestes primeiros 30 minutos, para Screws Reworked. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Depois de You, com Lars, veio o segundo tema, chamado Doe. Tem um subtítulo, Love Theme from Dr. Curiosius Meets the Ambient Amphibious, e chega-nos por Lee Rosevere, do Canadá. Da Rússia, guitarras processadas por Ceiling, em Re, e acaba agora Twin Cities and Fletcher McDermott. Eles chegam-nos de Long Island, Estados Unidos da América, e utilizam só os sons originais, reduzem o ritmo do piano e reinventam de uma forma maravilhosa Me. Continuamos agora com a versão de Fá, do México, Missing Human. Thank you. Thank you. Primeira meia hora dedicada às Screws Reworked é o título da reunião de todas as versões para Screws, o disco do ano passado de Nils Fram, depois de Missing Human. Fomos até a um músico que trabalha com cassete e material analógico, chama-se Rui, ouvimos Never Give Up, a remistura para Soul. Num jeito diferente, veio logo a seguir de Barcelona Sergi Boal, com guitarra acústica, transportou os sons do piano para a sua viola, ouvimos Lá. Depois da Grã-Bretanha Will Manning, a ele juntou-se no violoncelo Cat Eitersley, com a versão de Si, e terminamos. De Roterdão, gravações de campo, barulhos de patins de gelo e pianos em Mi, a versão de Winterdagen. Seguimos agora com a apresentação e realização do Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. Começamos esta segunda parte da emissão de Em Trance com mais uma passagem para a dupla Oren Ambarchi e Robin Fox. O álbum chama-se Connected e é o nome de uma produção de uma companhia de dança intitulada Chunky Move, sendo que o seu diretor artístico, de nome Gideon Orbazanek, requisitou a esta dupla australiana que produzisse esta banda sonora para a referida produção. Seguimos agora com John Mueller. O álbum chama-se Death Blows. Mm-hmm. segunda parte desta emissão de Em Transe com a dupla australiana Oren Ambarchi e Robin Fox. O álbum chama-se Connected e é uma banda sonora para a produção com o mesmo nome da companhia de dança Chunky Move. Depois, John Mueller, trabalho intitulado Death Blues. Esta é então uma obra multidisciplinar que aborda a temática da morte através de diversas formas de expressão, tais como a escrita, a música, a imagem estática e em movimento, entre outras. A morte então como um ímpeto para que o ser humano se torne mais presente. Depois mais uma passagem para o belíssimo Mercurial Balm da dupla Food, edição da SM. Um álbum onde podemos encontrar, entre outros, Christian Fenech e Niels Petter Molvar. Terminamos com um trabalho que também já passou por aqui pelas emissões de Em Transe, trabalho dos Charlatan. Os alinhamentos das emissões e os podcasts podem ser consultados através de radiotranse.blogspot.com. Já não é nenhuma novidade para os ouvintes habituais do Em Transe. Tal como o endereço para as redes sociais, facebook.com/radiotrans. Também não é novidade o facto de que voltaremos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Transe. Boa noite e até para a semana. Thank you. Thank you.